children have all got to die. Then there are all of the others, all our sisters and brothers you assume were accidents best forgotten. Recall the children who broke through the ice on Lake Tahoe. Everyone assumed the warning signs and followed them to the bottom. Well, they're underneath the house where I do quite a bit of stowing. La la la la, la la la la. Even 20 little children, they had to die. Olá! O teu vai demorar um bocadinho a conseguires entender como é que isso funciona. Bom, estamos a fazer, eu espero que seja a última intervenção a partir do nosso Primavera Sound, porque estamos muito cansados e muito molhados. Hoje foi um dia horrível para quem quer fazer cobertura do que quer que seja aqui neste festival. Por vários motivos, fomos ver Nick Cave. O Guilherme sentiu-se mal a meio de Nick Cave, porque acho que o jantar não caiu bem. Achas que foi o jantar? Não sei, provavelmente sim. Ou outras coisas, as cervejas que... Eu tenho um síndrome que é na cabeça de cartaz dos festivais, que costuma correr mal e para uma digestão. Okay. Isto já me aconteceu duas vezes no live, em Pearl Jam, e já não sei em que outros concertos, é quase que para uma digestão e portanto eu começo a achar aquela maldição de alguma coisa que eu fiz outras vezes. Ok, certo. Eu espero que não tenhas feito nada. Eu pelo menos aqui acho que não fizeste nada de especial, foste mesmo católico todos os dias. Não tiraste muitas fotografias hoje? Opa, o material com chuva não... O material de fotografia. Exato. Porque, enfim, a chuva faz mal a vários tipos de materiais e, bom, estamos a perder o rumo, é muito fácil perder o rumo aqui. Nós estamos à espera, basicamente, que neste momento está a tocar Mogwai no palco principal. Estivemos lá um bocadinho, mas não... Acho que Mogwai com esta chuva não pega. Ah, eu acho que post-rock, um ambiente úmido, é bastante apropriado. Certo, mas não sei, não senti muito. Então, temos o Primavera Beat, está aqui ao lado. Exatamente. Estás a ouvir a pulsação fortíssima que está a acontecer aqui. Não sei se o pessoal bem que está a ouvir. Eu não sei se as pessoas nos ouvem em geral. Porque isto está... Enfim, acontece muita coisa esta hora. Repara que eu tinha aqui uma fatia de bolo que já não existe. Foi o bolo caseiro da minha mãe, que veio ao nosso Primavera Sound, do bolo da minha mãe. Obrigado, mãe, meu caro. E pronto, estamos à espera da Arca. Ainda falta uma horita. Não sei se tens algumas ideias que queiras partilhar com o nosso vasto auditório sobre o que foi este nosso Primavera Sound. Eu não fiz muitos trabalhos de casa antes de ficar. Maioritariamente estive a informar-me sobre o que ia tocar nestes últimos dias. Isto está horrível. Não, fui eu que mexi, estraguei, mas eles agora pararam. Fala agora. Ora bem, eu tenho... Hoje se calhar foi o dia em que eu mais fiz trabalhos de casa e começámos com o Meta. Eu comecei com o Meta, que cheguei um bocado atrasado, mas gostei bastante. E ainda estava bastante gente para as horas que eram, e tendo em conta que esteve a chover praticamente o dia todo. Kelsey Lu, tenho pena de não ter conseguido ver melhor, mas nessa altura estava mesmo muito mal. A performance foi bastante bonita, ela tinha umas roupas assim de quem? Boys etéricos. Kelsey Lu. Ai, Kelsey Lu, certo. Pitchfork. Nós vimos Kelsey Lu debaixo de... Na orla de umas árvores, foi muito romântico, nós os dois. Com chuva e... Xixi. E depois... e depois vem um indivíduo. Bom... Percebe-se. De toda a árvore das árvores, ele escolheu fazer xixi ao nosso lado. Foi um momento e partilhámos a três. Fomos obrigados a sair, mas ainda comungámos um pouco. No momento que uniu três jovens à chuva, num concerto de Kelsey Lu. A urina que nos une. E depois nós subimos mais um bocadinho e apareceu mais gente, estava mais gente a fazer... Enfim. São coisas que acontecem. É uma pena porque... Quer dizer, não é uma pena, mas é uma coisa super natural, porque este é um recinto mesmo bonito. Exato. De Portugal. A natureza chama as pessoas para atos de naturais. Foi estranho porque nós viemos hoje já com perfeita noção de que ia chover o dia todo. Depois ainda foi diminuindo ao longo do dia. Eu trouxe umas calças impermeáveis, que eu achei que ia ser tipo só pela piada, mas eu estou neste momento com as minhas calças da Pizza Hut. Porque foi mesmo necessário. Agora não sei como é que está lá fora, mas a chuva, tipo, à partir da noite agora vai diminuir mais um bocadinho. Não, mas foi estranhíssimo porque a dada altura as pessoas estão tipo simplesmente a mover-se de um lado para o outro porque a chuva, assim a tal obriga. Mas sim, em que ele silou aquilo foi estranho. Depois ainda fomos à frente ver uma musiquinha, mas não... Desculpa? Ainda fomos à frente ver uma musiquinha, mas não... Sim, para apanhar o filme no fim. Ela estava a gostar, uma boa interação com o público. As duas estavam muito bonitas. Nós depois fomos a Nick Cave. E depois fomos à Abra, espreitar um bocado. Abra está num sítio relativamente cada vez mais comum hoje em dia, que eu queria discutir contigo, que é o facto das performances hoje em dia já não terem músicos quase nenhums. E esta tendência... Isto por causa da Abra? Por causa da Abra? Sim. Aquilo foi... Opa, eu arrastei o Alexandre para a Abra porque tinha ouvido em casa e gostei. Não, eu facto, também acho que também gostaria daquilo, mas ao vivo é tipo... Primeiro, acho que o baixo estava horrível. É uma tendência. Como disse na altura, a culpa é do Dr. Dre. A culpa é do Dr. Dre, que andou nos anos 90 a ensinar ao pessoal como é que se faz gangsta rap. Não, é mais até a tendência dos auscultadores, eu acho. Que... Ah, por causa dos beats. Sim. Ah, eu pensava que era tipo por causa da estética do hip-hop, ok. Não. Essa questão de... Se calhar mais recente, mas esta ideia de que tu teres muitos graves na música equivale à boa qualidade de uns fones. Não, eu acho uma estupidez. É, não é estupidez, é uma tendência de mercado. Mas as pessoas não sabem e associam aquilo a... Sim, sim. Porque inevitavelmente a sensação é mais física. E as pessoas interpretam aquilo como... melhor entretenimento, não sei, mas eu por exemplo tenho umas colunas Bluetooth e uma Sony, e a Sony tem Boa. Uma cena que é o Extra Bass, e do desenho das colunas já tem um baixo que eu acho exagerado de si, e depois ainda tem a opção de ligar o Extra Bass, que é tipo extremamente overkill, portanto há assim uma tendência nos dispositivos, sei lá, mais da gama de consumo para esses lados. E, portanto, Abra estaria nesse aspecto. Mas, voltando à minha discussão, a questão de teres assim, este culto de personalidade, de só uma pessoa no palco, sem restantes artistas a nível de produção musical, portanto, isto seria tudo tocado literalmente a fecheiro e com Sim. ela a cantar. O que é que tu achas? Assim, eu achei... não sei, porque nós estivemos ontem... Claro. Tivemos ontem dois... Olha, queres a minha toalha de banho para pôr em cima do microfone? Eu não sei se ele está a precisar, mas é muito estranho isso. Há dias em que há alturas em que funciona melhor, outras que funciona pior. Nós tivemos, tipo, ontem, Vince Staples e A$AP Rocky, os dois seguidos, e eram os dois sozinhos. Acho que tem a ver um pouco com a cena do hip-hop. Mas o hip-hop nem sempre foi assim também. Porque o hip-hop antigamente tinhas os grupos, havia aquela cena da crew, e certo. O A$AP também tem a sua crew, mas ele estava lá sozinho, depois apareceu lá um gajo, que não sei quem era. Não sei, acho estranho. Em Tyler, ok, ele claramente estava destacado, mas ainda tinhas Odd Future e Frank Ocean. Sim, Frank Ocean, acho que ainda esteve lá um bocadito, mas depois saiu. Mas tens assim algum destaque para... Ainda tens um bocado aquela sessão de crew, não é? Sim. Com A$AP, mas pronto, A$AP fazia o seu sentido, porque ele tinha todo aquele produção de palco. Sim. Portanto, não pareceu tão vazio, eu diria. Se calhar ele também tem uma presença mais... Eu tipo, estava a comentar com o amigo nosso, o Nando, ele estava a dizer que achava estranho, ou estava a ser estranho para ele, o A$AP estar-se a dirigir diretamente à câmara. Sim. Enquanto que ficavas com um olhar em primeira pessoa nos televisores. Ele dizia, isto é um bocado falso, não sei. Eu vi muitas câmaras hoje já. Acho que sim, mas isso já se nota, não é? Já é uma tendência estranha. É pessoal a filmar. Sim, acho... É exagero, sim. Epá, eu às vezes filmo pequenas partes dos concertos, tipo, cenas em que estou a gostar das luzes, mas tento sempre manter a câmera ao nível da minha cara. Ok. E, tipo, nunca levanto o braço assim, né? Porque eu vi muitas vezes Nick Cave a partir do ecrã de outras pessoas, porque estava mesmo à minha frente. Epá, é difícil não olhares para um retângulo luminoso. Juro-te. Não, é verdade, é verdade. Aqui mais na luz. Eu hoje vi muita gente sozinha através das câmaras. Achaste? Eu vi pessoal a scrollar o Instagram em Nick Cave. O gajo estava à nossa frente. Sim. Aquilo estava estranhíssimo. O gajo conseguiu ver o Instagram, conseguiu ver o Tinder. Ah, sério? E ainda mandar vídeos para gente diferente. E tipo, eu por um lado eu percebo. Tinder não a percebi. Não, eu tinha vários matches. Era um gajo. era um gajo que estava claramente rodado. Opa, mas é estranho porque, por um lado, eu consigo perceber eu ter, por exemplo, família ou amigos em casa que não estejam e tu mandares um vídeo. Eu acho que é bonito. Claro. Tipo, alguém sentir que tu, naquele momento, decidiste partilhar aquela. Nele, sim, e mandar essa. Não, mas nesse caso em particular. Não, mas é uma cena muito ambígua, percebes? É uma cena muito ambígua porque nunca sabes. Nem tens que saber. Tipo, acho que não nos cabe a nós. Era o que mais faltava, estar a julgar o que as pessoas fazem ou não com o seu telemóvel. Claro. Mas ele lá está, ele podia fazer aquilo tudo ao nível da cara. Porque ele estava claramente a esticar, ele era uma pessoa alta e estava a esticar o braço acima da cabeça. Ainda mais acima, certo. E não só o braço, como a câmera, acabam por interferir no campo de visão das outras pessoas. Não. E é assim meio que um código de conduta dos fotógrafos, que de facto fotografam concertos mesmo. É tipo, nunca levantares a mão, tipo, nunca fazes aquela cena. Erguer o teu braço. Mas pronto. Porque quebra-te um bocado a cena. Mas eu achei um momento de extraordinária solidão para aquele rapaz. Eu tive quase para lhe dizer, mano, olha, se quiseres, bebe um fino. Ele estava, parecia mesmo sozinho. Tipo. Pois, isso também é uma verdade. Estás num concerto de Nick Cave e é tipo. Só cola no telemóvel, não é? É muito, é muito. É uma muleta enorme. Para fazer. É uma muleta enorme, então em festivais eu acho que é absurdo. E as redes sociais, sem dúvida, são algo muito viciante. Portanto, há aqui. Sim, sim. Pronto, a tecnologia não é assim tão má. Porque nós estamos a usar a internet. Valias. Não, podia ser pior. Nós estamos a usar a internet agora para entrar em contacto com as pessoas que querem saber mais ou menos o que é que se está a passar aqui no festival. E já agora eu vou introduzir outro momento, que é... aqui no festival há uma ativação das marcas enorme. Que é uma coisa que acho que ainda não falamos. É tipo, tens uma presença enorme de várias marcas aqui na primavera e é uma coisa que já acontece desde o início. O que não é mau, isto não é de todo mau, porque algumas que o fazem de forma mesmo inteligente. Então nós temos aqui a Uber Eats. Ok? E é tipo, eles têm gente que anda com umas mochilas às costas e eu digo-te, Guilherme, que eu estou mesmo a ponto de tentar pedir comida para nós. Portanto, a secção de alimentação do Primavera é ótima, a comida aqui na Press já acabou, já tivemos o nosso jantar, cortesia da comida de rua, que foi, mais uma vez, excelente. Mas eu estou com fome, Guilherme, admito, e eu estou mesmo a pensar, eu sinto-me tentado, achas que era um bom momento de rádio e de, enfim, experienciar a experiência de primavera. Se eu agora pedisse Uber Eats para a zona da imprensa, o que é que queres comer? Ah pá, eu só comia pizza, portanto é a única cena que eu é que sei, eu sei que há é nível de espólio alimentar. Eu não sei se as nossas amigas do Undertow, as amigas do Undertow não querem saber de nós. Ela está a trabalhar. O que é que, se nós pedíssemos Uber Eats, o que é que tu querias? Memes. Hã? Mac. Mac? Sim, pronto, acho que é uma oportunidade desperdiçada. Podias pedir uma francesinha gourmet aí da cena primavera. E tu dizia onde está aqui? A menina do Undertow não está. Já deu o que tinha a dar hoje, já nos aturou o suficiente. Está tipo, agora está a preencher um Google Forms. Neste momento, pedi as gritações para o nosso live. Responda de 1 a 5. tu estás com energia para ir ao nosso live depois disto? Segundo dia do nosso live, paguem. Vai ser para o Jam? Paguem finos às pessoas. Ah, ela vai. Ela quer finos no nosso live. Pronto, eu não sei, eu estava a tentar sentir o entusiasmo do Uber Eats, mas não colou. Aquilo. Não, para explicar às pessoas melhor, aqui no festival o Uber Eats funciona com o pessoal que anda com umas mochilas às costas e eles vão para a fila por ti. É que há uns gajos que têm a cena da vida de ouro. E acho que eles esperavam nas filas por ti. Eu hoje não os vi porque estava a chover e ninguém queria ficar em filas em lado nenhum. Mas o Uber Eats eu acho estranho porque eu nem sei como é que ele funciona, mesmo fora do primavera. Basicamente aquilo é um serviço. Normalmente é pessoal de motas e bicicletas, pelo que eu tenho visto. E eles essencialmente têm uma taxa extra sobre o que os restaurantes cobram. Acho que os preços diferem em alguns casos dos restaurantes para o preço em Uber Eats. E basicamente levam-te a casa. Eles vão buscar ao restaurante, mas em vez de tu encomendares uma pizza, uma cena que entrega ao domicílio, passas a ter quase que uma generalização de todos os restaurantes, passam a ser entregar ao domicílio através de serviços também. Passam a ser uberitáveis, que é o objetivo. Disseste uberito tantas vezes, por 5 minutos. Sim, a verdade é que ninguém sabe, mas eles estão-nos a financiar o regresso a casa. Se nós dissermos Uber 20 vezes, eles levam uma braga de volta. Levam-te numa marca frigorífica. Olha, mas diz aqui, como pedir Uber Eats no nosso Primavera Sound? Abra a aplicação, insira a morada, nosso Primavera Sound, estrada interior, faça um pedido e assim que estiver pronto, levante no ponto de recolha correspondente. E há três pontos de... Não, há vários, na verdade. Pronto, vamos deixar o nosso momento de patrocínio. Se calhar vamos ouvir uma música de Arca, para eu respirar um pouco e ir ali buscar um pizza mesmo rápido. Estou muito curioso para Arca. Eu estou muito curioso para ver Arca e acho que vamos fechar em grande. E eu, dele, tenho aqui algumas músicas... Ansio que o molhado... Mais antigas, já que é o Anson. Albergue para outros. Olá, Anson. Olá. O Anson está a falar connosco através de uma câmara. Bem? Está tudo. E contigo? O Anson vem aqui ativar só e vai embora. Pronto, já foi. Vamos ficar com um bocadinho de Arca e tentar ajustar aqui o som. Não sei se não... Ninguém nos dá feedback do som, ninguém nos está a ouvir, na verdade. E olhem que esta emissão eu não estou a gravá-la. Epá. Esta está em direto e perde-se no web. Ainda bem. ainda bem mesmo. Bom, ficamos com um bocadinho de Arca e nós já voltamos. Até já. Como a voz. Porque eu acho que agora é justo que eu fique com este. É impressionante que eu ainda não sei lidar com o meu próprio gravador. Fala, Guilherme. Guilherme está tímido porque agora tem um microfone bom. É mais intimidante, é amarelo. É amarelo? Ah, fora é amarelo, está ali uma rapariga com uma gabardina amarela do Batatuna. De uma quê? Do Batatuna. Oh. Juro-te, ela está atrás de ti e agora está encostada à parede. Mas atrás tem o Batatinha e diz Batatuna em cima. Fantástico. Pronto, e olha, é deste Arca que estamos à espera, não é? Ele é muito curioso. É o Oniotrix Point Never que falta hoje. Veio agora. Gostava de ver o Oniotrix. Já viste o videoclipe que é feito com emojis? Dele? Sabias que Oniotrix Point Never já esteve em Guimarães, num café-concerto, no Centro Cultural de Vila Flor? A sério? Em 2011 ou 2012. Uau. Eu sei de quem tenha ido. Com aqueles anos de Guimarães da cultura? Talvez. Tenho ideia de ter Aquilo foi na altura em que ele lançou o Réplica, que é um disco brilhante dele. gosto muito, gosto mesmo. Acaso, mesmo há algumas pérolas que foram a Guimarães que eu falhei, tipo Swans. Swans de Conde Guimarães. Eu estive lá. Isto foi talvez 2012? Foi em 2012, no Ótimos Clubbing. Uau. A Primavera Clubbing. Rip Clubbing. Rip Club. Não, aquilo foi uma espécie de mini primavera que eles fizeram lá. E... Mas isso era de amplificação? Não era. Não, aquilo foi a mesma organização do Primavera. E foi apenas um ano e houve Ariel Pink, Destroyer e Swans. Na mesma noite? Não. Quem? Foram noites distintas. Não, foi 3 dias. Pois. E é dessa altura que eu tenho autógrafos de quase toda a banda dos Swans. Uau. A sério. Outro dia estava a arrumar coisas em casa. E encontraste? Está no meu Twitter, se quiseres ir lá ver. Não. Ok. Não, por acaso tenho aqui a fotografia, posso mostrar? Eu, Twitter. Gostas do Twitter? Como nunca usei, a interface é um pouco confusa para mim. Aquilo é tipo Facebook em ácidos. É, em que parâmetro do Facebook em termos de rapidez de informação. Ok, em termos de microblogging, portanto, é muito. Eu finalmente começo a entender o conceito de microblogging com aquilo. Okay. Porque é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. A tua capacidade de síntese não estava. Não, mas por outro lado é muito imediato e aquilo dá-se a coisas mesmo giras, só que tens que ter cuidado. Tu conheces uma iniciativa da Microsoft no Twitter que é TI.AI? Não. É um bot? Sim, a TI era uma adolescente supostamente que a Microsoft criou, que era puramente inteligência artificial. Já sei. E ela tinha uns algoritmos de machine learning para aprender com o input dos utilizadores. Obviamente, a internet, como sítio mágico e puritano que é, não tardou a tornar-se em neonazi e sei lá. Tipo assim, mesmo do piorio. Mas isto mostra a força humana para unida para o caos. E depois a Microsoft obviamente suspendeu aquilo e apareceram movimentos de libertem a TI, tipo, na onda do liberdade de expressão. Acho que ele na China tinha funcionado bastante bem. Eles queriam... Na China? Sim. Que aquilo, acho que inicialmente eles tinham implementado na China e as pessoas usavam aquilo como sistema automático de esclarecimento de dúvidas. Tipo, fazem uma pergunta e eles respondem automaticamente. Acho que tinha assim uma abordagem desse género. Portanto, no mundo ocidental não aconteceu. Pois, eu não sei. Mas eu lembro-me dessa experiência. Uma das coisas que eu mais gostei de ter visto na internet, nós outro dia falamos de Twitch Plays Pokémon. Sim. Foi uma cena incrível. Eu vi isso em direto, foi o meu primeiro ano de universidade. Já foi assim há tanto tempo? Já foi há 5 anos. Sério? Twitch Plays Pokémon. Sim, foi há quantos anos da internet? Na métrica de... Em anos de memes, vai algum. Já foi pelo menos há 22 internautas. O The Frog já morreu e ressuscitou. Mas houve outra coisa muito gira que foi quando puseram dois bots da Google. Falaram com o outro. Isso foi espetacular, também aquilo, assisti. Aquilo ficou deep muito rápido. Eu tenho alguns print screens de textos. Eu também. Porque aquilo estava a ser mesmo mágico, tipo de... Não quero ter filhos teus... Não sei... Não, as crises existenciais a nível de robótica. foi muito especial. A internet é um sítio... É giro, não é? Único. Sabes que eu gostava que um dia... eu acho que a internet... Eventualmente nós vamos perceber que na internet nos vai fazer muito mal. Já está a fazer. Mas a utilização que nós fazemos dela é absolutamente tóxica. Ah. Nomeadamente a partir do momento em que nós temos Google e Facebook a controlar 90% do output civilizacional. E eu estou à espera do dia em que nós, como espécie, como sociedade, nos fartemos da internet. E estou com altíssimas expectativas. Eu não acho que seja impossível. Acho que é improvável e acho difícil de acontecer, mas não é impossível de todo. Porque... Mas está a ficar mesmo difícil. Acho que tens que afunilar o espectro em que entendes como o uso da internet, porque... Se tiveres em conta que montes basicamente todos os sistemas de produção ou mesmo coisas mais pequenas, tipo smart devices, tipo lâmpadas e coisas assim, que é uma tendência crescente nas casas, que não são propriamente um uso da internet poluente para ti, não deixam de estar presentes na internet. Portanto, a internet como tecnologia nunca vai desaparecer. Mas eu acho que vai haver um ponto em que as pessoas... Eu gostava. Sim, tu tens isso já notoriamente a acontecer, com movimentos tipo delete Facebook e coisas semelhantes. Estamos a voltar um bocado à conversa que estávamos a ter de... Nós não somos assim tão interessantes quanto isso. Pois não, nós temos aí muitos ângulos para ver as coisas e usar palavras diferentes para fazer render conteúdo. Mas o rapaz que estava no Instagram e no Tinder, como estavas a dizer, isso sim, se calhar é um uso mais tóxico. Não que não haja benefícios, nomeadamente estar em contacto com as pessoas. Desculpa. Muito bom. Só que depois torna-se o próprio negócio do Facebook é tentar manter-te lá o mais tempo possível, portanto, obviamente eles vão usar as piores táticas para o fazer. E o próprio conceito do feed ser infinito, aquilo é um poço, e o algoritmo, aquilo é para nunca se isolar. Tu fazes acima, fazes refresh e aquilo mudou tudo. O Twitter é isso, mas tipo, muito mais elétrico e muito mais... Okay. Mas é muita coisa mesmo, é mesmo muita coisa. O Facebook ainda... Epá, o problema é nisso é tu regulares-te, porque tu podes começar uma conta de zero e tentares seguir só meio dúzia de coisas, torna-se muito difícil passar algum tempo, porque eles esforçam-se mesmo para que tu permaneças lá o máximo tempo possível. E tu próprio acho que vais atrás dessa, claro, dessa vontade. Claro, depois queres mais. Eu tive algumas fases com o Instagram que comecei a seguir mais pessoal e assim... E nessa altura quis filtrar o conteúdo. Devia estar a seguir tipo 400 pessoas e decidi, ok, isto está a ser um excesso. 400. Eu estava a seguir para aí 400 páginas. Isso é muito. Achas? Acho que sim. Já é um bocadinho exagerado, porque há coisas que simplesmente nem sequer aparecem. Mas era um misto entre coisas que me interessavam e pessoas que eu conhecia. Certo. Opa, e eu decidi, ok, vou focar isto num espectro que me interessa, nomeadamente video art e coisas multimédia. Certo. Para aquilo ter alguma componente de facto útil para mim. Quase que lúdica, não é? Que não só puramente lúdico. Tipo, de facto, ter alguma coisa quase, okay, se calhar, uma componente de estudo ou de pelo menos ver a nível artístico o que é que estava a passar. Tentar-se aproveitar ao máximo já que vais estar lá e já, não é? É isso, só que depois aquilo torna-se mesmo muito invasivo porque tu estás parado no tempo e está-se a promover um estado psicológico de necessitar de estar sempre entretido. Sim. E é demasiado. E nossa, o meu attention span, tipo, a minha capacidade de me concentrar numa única coisa, claramente foi afetada. Certo. E eu, por acaso, das melhores decisões que fiz foi... eu fui em abril ao Roadburn, que é um festival na Holanda, e já em consequência destes movimentos a favor do apagar das aplicações e tu sair das redes sociais, eu apaguei a aplicação do Instagram, porque queria mesmo, já que vou investir o dinheiro e a viagem de ir para um festival estrangeiro, vou apagar as apps, porque senão nem quero ter a capacidade de poder ir colar naquela cena. Claro que isto não afeta todas as pessoas da mesma forma, obviamente. Não, certo, pode ser. Há umas que são mais self-aware do que outras. É isso. E há pessoal que simplesmente não se importa ou não se incomoda, ou para elas aquilo não é um estouro. E a mim incomodava-me porque sentia que perdia demasiado tempo lá. E acabei por apagar a app, não a conta, só a app. E foi muito fixe porque eu acabei por nem sequer instalar a app de volta, porque sentia mesmo que aquilo me estava a sugar um bocado, não só do meu tempo do dia-a-dia, como, por exemplo, estar com amigos ou com a minha namorada e estar a ver coisas que as pessoas me tinham mandado. A primeira coisa que eu fiz foi ter desligado as notificações, que fez muita diferença. Porque aquela cena a aparecer, tipo, olha, falaram contigo. Pá, não, isso é... As notificações, sem dúvida, que têm muita influência. Mas tem havido uma crescente tendência de as pessoas se tornarem conscientes deste tipo de acontecimentos, e a higiene digital é um termo acertado, acho eu. A higiene digital tem vindo a ser algo muito mais presente na cabeça das pessoas. Eu acho que quando se junta o mundo dos festivais com o mundo das redes e com esta tipo de velocidade absurda com que nós vivemos as coisas, dá asa a que os próprios festivais mudem, e eu tenho medo que isso tenha acontecido um pouco este ano. Sim, nota-se um pouco. Nos festivais de grande escala o crescimento tem que ser... Porque a questão do mediatismo é o que te traz mais poder económico, não é? Portanto, o festival é benéfico em todos os aspectos. Ter publicidade e os hashtags, tipo, os hashtags oficiais e isso tudo. É quase que um mal que é difícil de fugir a... Mas o problema é, quando tu queres fazer uma coisa que não vive a partir de patrocínios, inevitavelmente os teus custos vão ser muito mais altos. Logo, a barreira de acesso às pessoas é a cultura que tu procuras criar vai ser muito maior. A frase já acabou? Sim, não sei se percebeste, desculpa. Não, certo. Não sei, Guilherme. Porque imagina, tu tens os patrocínios e o patrocinador diz-te: ok, eu dou-vos 15 mil euros, mas vocês têm que meter uns sinais luminosos que se promovem a minha marca. Certo. E de repente tens 15 mil euros, é menos 15 mil euros que precisas de cobrar nos bilhetes. Quer dizer, fazes sempre algum dinheiro com as bebidas e essas coisas, mas vamos assumir que não excluímos essas cenas. Não sei. É um bocado do... Há pessoal que consegue, só que se calhar o festival custa 200 euros em vez de 110 ou em vez de 90. Pois, certo. Mas sem dúvida que é uma afirmação que eu respeito muito. Mas depois tu crias uma barreira de acesso que é a questão monetária. E diga-se já que a cultura nunca devia ser. A cultura não devia ser paga. Yeah, porque crias sectarismo cultural. Eu por acaso não sinto que este ano tivesse havido sectarismo cultural. Acho que a bitola cultural foi baixa, acho eu. Parece um bocadito. Mas pronto, isto sou eu a ser velhinho. Acho que estou a ser velhinho hoje. Bom, nós se calhar vamos... Acho que ouvir música com mais graves, claramente. Sim, eu acho que agora vamos à pizza. Ai, tu estás mesmo com fome. Estou com um bocadito. Eu estive a enfardar avalanche, portanto sejam saudáveis. Já estás... Bebam água. Já estás woke com as avalanches? Estou. Pronto, eu não sei se nós vamos voltar ainda no festival, se calhar amanhã fazemos um rescaldo um bocado mais pensado. Tens mais fotografias em carteira, que eu sei, vamos ter que divulgar, porque tens algumas mesmo giras, embora antes a tentar ocultá-las. Desculpa, mandaram mensagens e eu perdi-me. Eu estava aqui com um paleio de... Ai... Eu vi que te perdi claramente para o teu telemóvel agora um bocadito. Foi, desculpa. Pá, retângulos luminosos com cores são... há pessoal que... O meu telemóvel, não sei se dá, mas há pessoal que consegue meter os telemóveis em preto e branco. A sério? E sim, o nosso amigo já fez isso. Ele diz que aquilo é claramente menos estimulante. Sério? Sim. Imagino. Não é? As cores. É um síndrome para mim típico de supermercado. Que okay. As embalagens têm bué de cores e eu acabo por ser bem deficiente a ir atrás do que quero. Também sou uma pessoa muito visual, mas sem dúvida que tenho consciência desse problema. Na verdade, acabo por não poder não me comer ou não querer comer quase nada, mas. Olhar para as coisas. Mas obrigado por teres partilhado connosco a tua condição de homem que não consegue lidar com as cores do supermercado. E que notas que é uma situação que te aflige, Guilherme. É, para os ouvintes que sofrem do mesmo síndrome, não estão sozinhos. E tem aqui alguém com quem podem confiar e partilhar e... Não me sigam nas redes sociais, porque não me vou encontrar. Por acaso, é possível. Gosto muito do teu nome no Facebook. É um misto de estar reservado e direcionamento artístico para as coisas sim. que faço. Não sei se sabes, mas o segundo nome é Degauss. Eu sei. Aliás, Degauss porque é inglês. Eu achava que era francês. Porque... Mas o Gauss é francês, o Gauss era matemático. Ah, era? Sim, ah, sim. Pois sim, mas é a mesma pessoa, das curvas de Gauss e etc. Lá está, porque de curvatura de Gauss. Ele inventou, acho que foi ele. Ou uma consequência das coisas que ele inventou, que era uma técnica de desmagnetizar os cascos dos navios por causa das minas subaquáticas que eram atraídas pelo metal. Certo. E ele inventou uma forma de desmagnetizar os navios para as bombas não irem explodirem. Cenas militares, basicamente. Mas depois, quando tu tens os televisores e monitores de computador, os CRTs, aqueles grandalhões calhamados, aquilo é essencialmente um canhão de eletrões e é muito sensível a estas questões de Isabel veio de agora, desculpa interromper. Adeus, Isabel. Mas chegou a Isabel com um ar mesmo cansado. Até ali o Márcio também. Olha, veio a família toda. Mas pronto, basicamente, não sei se tu passaste por isto, mas tu ias aos ecrãs antigos, ias ao menu e havia uma cena que era de Gauss ou de Gauss, como eu achava que se dizia, ou que se calhar está certo, não sei. E o ecrã ficava com umas cores todas maradas e fazia um som tipo bonk. Nunca, e ficava todo marado, tipo torcia-se e ficava com as arco-íris, assim, muito trippy. E eu achei que era uma escolha engraçada, tendo em conta que faço vídeo e coisas desse género. Tipo, sim, mas psicadelo. Ok. Pronto, olha, eu não sei se a Isabel se vem espalhar connosco o seu star power. Isabel, diz-me. Vens cá? Ela diz que Isabel não. Já está em modo de saída. Já vais embora? Vamos? Mas não faz ideia do que está nesta terra. A sério, está a chover muito? Bom, e parece que a experiência de imprensa acaba mais cedo para alguns, porque está o dilúvio lá fora. E se calhar amanhã fazemos. E não há barcos. E há muita lama. Não há barcos, agora não há barcos. E bom, está na horinha, tu ainda ficas para a Arca, não é? Sim, estou muito curioso, mas também quero muito ver Avalon Emerson, que é aqui na. Começam à mesma hora, infelizmente. Ainda mas... ficas para o After, portanto? Talvez não para Talaboman, que é às 4. Não sou assim tão rijo. Ok, mas... pronto, e despedimos-nos desta cobertura do nosso preparação. Não sei se vamos cobrir mais festivais este verão. Que esta foi uma experiência cansativa, mas foi muito prazerosa, gostamos muito. E não aguentavas mais uns dias? Mais um ou dois, mas com sol. Sim, o chuva. Próximo tinha que vir com sol. A chuva é desmotivante. Hoje somente foi... eu não tenho calçado impermeável, é de veras desmotivante. Não, olha, eu tive essa sorte, hoje por acaso não estava mal em termos de calçado. Não estou mal em termos de indumentária em geral. As tuas calças? As minhas calças são muito fabulosas. Pronto, e despedimos-nos e até uma próxima. Guilherme, gostaste desta experiência? Foi divertido, um bocadinho estranho. A conversa até fluiu bem, mas... encontrar temas apropriados para falar. Sim. Pronto, Isabel, despede-te só do nosso auditório. Vou-te passar o microfone. Um bom microfone. Então, tchau. Bom. Então, tchau. E eu vou fazer aqui uma permuta de... eu aqui sinto muito mais a jogar em casa. Bom, vou desligar o microfone auxiliar. Foi uma grande desilusão, estava a esperar que este corresse muito melhor. Mas acho que é o som em geral, isto... É, este não foi bom para isto. Tenho que arranjar os vídeos. Quais vídeos? Não há vídeos, hoje não há vídeos, há fotografias. Estão na câmara, mas hoje não há em particular porque choveu muito. Diz? Hã? Eu vou ter uma conversa com a Isabel depois desta emissão terminar. E deixo-vos agora com... Vamos voltar ao resto da emissão. Deixo-vos com uma musiquinha. Vamos ficar com uma mais comprida de Arca. Vai ser um nome que... Enfim, que interessa agora até ao final deste festival. Para o ano há mais primavera. Oxalá com menos chuva. Oxalá com muito menos chuva. E nós voltamos em breve. E até já.